Então, nós temos, por exemplo, uma outra possível causa, a agressividade reprimida. Nazareno, nunca ouvi falar isso em doutrina espírita. É verdade. Não está ainda sujeito ao controle da Universalidade dos Espíritos, mas já vi três palestrantes falando sobre isso. Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Frederico Menezes. E o Espírito Ramédio através de Francisco do Espírito Santo Neto. Então, quatro pessoas. E no ano de 1983, um psicólogo e um médico alemães, os doutores Thorvald Defflesen e Rudger Dalker, lançaram um livro que se tornou best-seller na Alemanha, A Doença como Caminho. Nos diz que a maioria das doenças nossas são manifestações no corpo físico, são somatizações do nosso psiquismo. Então, muitas vezes, nós podemos estar doentes por problemas psíquicos, psicológicos. Eu acho que eles exageraram um pouquinho na obra. Mas, no caso da depressão, eles me chamaram muita atenção dizendo que uma das possíveis causas da depressão é a agressividade reprimida. A gente não saber lidar com essa energia. A raiva não é boa, não é má, ela é neutra. Deus não nos daria algo para nos prejudicar. Divaldo nos diz, no seminário Perdão e Auto-Perdão, tenha raiva, mas não conserve a raiva, porque vai fazer muito mal. A raiva é que nem um fogo, uma labareda que vem e que passa. Se a gente se comportar naquela hora, se mantiver firme, se a gente usar a água da paz, que nos fala Chico Xavier, ela vai embora. Mas nós temos que saber lidar com aquela energia agressiva. Alberto Almeida, no seminário A Raiva em Suas Mãos, ele nos diz que nós podemos fazer três coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos agredir o ofensor, que vai ser sempre a pior hipótese. Nós podemos reprimir a raiva e adoecer, ficar com mágoa. E nós poderemos canalizar a energia da raiva para o bem, para o trabalho. Ramédio acrescenta que a raiva canalizada, ela é a mesma garra, determinação e coragem, é a mesma energia, mas canalizada para o bem. Chico Xavier canalizava a sua energia agressiva para o trabalho e por isso nos deixou 428 livros, além de uma vida de exemplo. Então, a raiva não é boa nem é má, a gente tem que apenas aprender a lidar com ela. Mas nós engolimos a raiva porque queremos ser bonzinhos, queremos receber o aplauso das pessoas. Vaidade. A gente quer ser bonzinho. Eu gostava muito de ser bonzinho, hoje eu já não sou tão bonzinho, não. Já aprendi um pouquinho a dizer não. Então, na hora que a gente... Aliás, eu vou dar a solução aqui para as mulheres. As mulheres que têm problemas com os maridos hoje vão receber a solução. Porque Divaldo diz que a raiva reprimida, ela pode nos dar infarto do miocárdio, pode nos dar AVC, tromboses, vários problemas, gastrites, úlceras, porque a gente não sabe lidar com as emoções. Então, como é que as mulheres devem fazer? No momento da discussão com o maridão, ela deixa o marido falar, ele precisa desabafar. Vai estar liberando muitas vezes tóxicos do seu psiquismo, às vezes uma descarga no fígado mesmo, biliar, e ele precisa falar, e a mulher vai calar. Mas, dois dias depois, três dias depois, o que é que ela tem que fazer? Chamar o marido e dizer, maridão, você falou aquilo, não falou? Pois eu não admito isso, por isso e por aquilo outro. Eu não aceito que você fale isso ou aquilo. E o marido já até vai se assustar. Porque a mulher também tem que ser corajosa, como Cristo foi. Então, a raiva, ela pode, inclusive, somatizar, diz Ramédio, que o nosso intestino, por exemplo, pode somatizar a raiva. E o nosso matuto, lá do interior do meu querido Ceará, na sua simplicidade e sabedoria, diz que a pessoa que reprime a sua raiva, ele chama, olha, o fulano está enfezado. Está cheio daquilo que vocês estão pensando, porque ela provoca prisão de ventre. Como a gente tem o intestino para colocar tudo de ruim para fora, se a gente não coloca a raiva para fora, ele pode somatizar e travar. E por isso as mulheres tomam tanto laxantes. Porque aprenderam sempre a dizer sim, a obedecer.